Atirei meu coração no álcool, mas o álcool não curou. O seu que é feito de plástico sentiu tudo menos amor. No bar da Dona Chica, eu sou o primeiro a chegar e sempre o primeiro a beber. E a Dona Chica que admirou o CC do tanto que me fez sofrer. Cê não merece palmas, merece o Tocantins inteiro. Cê não vale nada, eu gastei todo meu dinheiro e pra continuar bebendo Muito obrigado!